O lendário Rubi Saudade. Bora, Giva, gravações, CDs. Bora que é tão lindo, amor. É tão lindo, amor. E a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu fico sem te ver. Fico sem te ver. Empresário Julião Janara com Jarinho. Um abraço pra você, garoto. Um passeio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor agradecer a Deus. Jairinho. DJ Jairinho. E é tão lindo, amor. É tão lindo, amor. E a gente faz. Parece que o mundo foi feito. Olha, meu parceiro Ceará. E Will. Hoje aqui marcando presença no lendário Rubi na Via Show. E você te vê. E bate aquela saudade. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Olha meu parceiro Valda, Damiana, esposa Monique, seu pai é Dona Nina, aqui do Ladino com Jarinho. Também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. E o Dodô já chegou meio coisado hoje. Entre você e eu. Só resta agora amor agradecer a Deus. É amor sem fim entre você e eu. Alô, Via Show! DJ Jairinho. DJ Jairinho. Vem, menina, vem. Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas por favor. Me contamina. Me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou. Neném me bota no colo, me enche de amor. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Acende um desejo. Mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero ter um juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Menina, me joga o feitiço, me faz prisioneiro. Amiga Cleide, meu parceiro Danilo, já marcando presença aqui. Um abraço, tá com Jairinho. E a saudade gostosa na Via Show. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. Me vira do avesso, menina. Olha meu parceiro Mauro de Marituba, tá com Jairinho aqui na Via Show, um abraço pra você, Mauro! Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você, depois me leva à loucura e sente prazer. Me vira do avesso, menina, me vira do avesso, menina. Me joga o feitiço, me faz prisioneiro. E a gente vai recordando, vamos lá, via show! Apaga esse fogo que eu trago na alma. DJ Jairinho, me aquece devagar, me acalma. Bora, malucão, bora, malucão! Mas me faz delirar. Olha a trilha, já já! Ainda penso em você. Ainda penso em você e sinto saudade. Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo outra vez. Eu sei que você também pensa em mim. E eu sei. Via show já ficando lotadinho, meu irmão. Olha a galera chegando juntinho, já curtindo o nosso lendário Rubi. O amor entre nós ainda não morreu. Vem, amor, vem. Vem, amor, vamos recomeçar. Foi só um engano, vamos voltar. Sem você aqui abraçar com muito carinho meu parceiro João, o pé de feijão, já marcando presença ao lado do Silvio da Marambaia. Um abraço pra você, garoto. Eu sei que você também pensa em mim. E eu sei. Você. Sem você, eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho e não vamos mais separar. O DJ Jairinho. Pra que não vou chorar? E eu tenho você comigo. Tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. Bora recordando na via show lendário Rubi. O seu amor me faz bem no café da manhã. Meio dia eu sou fã. Prato que você me serve. Esse prato é um recheio de amor e carinho. Sobremesa é sempre um beijinho. Isso você não esquece. Chorar, pra que não vou chorar? Eu tenho você comigo e não vou mais chorar. Vamos lá, saudade! Meu alimento é o amor que você me dá. No jantar tem uma mesa repleta de amor. Você me chama pra mesa e eu vou com a boca ardendo em desejos. Novamente você serve-me um prato de amor. E pra tirar da boca o ardor, você traz sobremesa de beijos. Chorar, pra que não vou chorar? Para que eu tenho você comigo. Tenho você comigo e não vou mais chorar. alimento é o amor que você me dá. Por que vou chorar? Eu sou tão feliz com você. Você é tudo que tenho na vida. Você me faz tanto carinho. Esse seu jeito. Para que o Giva gravações e CDs já estão no nosso CD ao vivo. Hoje aqui na Via Show com o nosso lendário Rubi. DJ Jairinho. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. E pra ser. Meu amor, pra ser meu amor, não sei por que ela com outro foi casar. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar, eu sou seu amado, amante, amigo, e os finais de semana ela fica comigo. Show! A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem, que não vem. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Alailson, meu parceiro Adrielson, meu parceiro Alex, ele que estão com uma caravana pro Ciro que não vem. De Luiz Domingues lá no Maranhão, nosso lendário Rubi Aguarde. E aí, potência, tá na serra também? E vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. E aí, meu bem? Que não vem. Mais uma cerveja, vai! Traz mais uma cerveja. Alô, garçom malucão! Alô, malucão, alô, malucão! Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Jairinho. Grande Pantera, já chegamos juntinho. E jamais, jamais vou esquecer detalhes de nós dois. Não dá pra esquecer. Você dizia e tudo que o meu coração. Olha meu parceiro Rafael, ao lado da Fernanda, hoje aqui no lendário Rubi. O gosto que você trazia. Givaldo Gravações CD, Jair São, nosso CD ao vivo. Esquecia. Seu corpo era lição de amor que eu lia. Vem pro Rubi, vem. Vem para os meus braços, meu amor. Hoje, amanhã ou quando for. Mas volte logo, por favor. Via Show, já ficando lotadinho, a galera vai chegando juntinho. Vem para os meus braços, meu amor. Hoje, amanhã ou quando for. Mas volte logo, por favor. Florentina na área. E aí, Florentina? Liguei pra você. Foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Olha meu parceiro Mauro da Lampumuneira e as poderosas galera de Marituba aqui com a gente. Valeu! E não vem pra mim. E não. Não me deixe triste assim. Amiga Edna, seguidora do lendário, já marcando presença aqui, um abraço, Jairinho, a você. E a noite se foi. A noite se foi, o sol começa a brilhar, eu sozinho aqui. Alugação faltando cerveja, aqui ao lado do lendário. Alugação urgente. Não me deixe triste assim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei esquecer, tudo me lembra você. E não vem bem pra mim, não me deixe triste assim. Vem bem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Jairinho. Olha que saudade gostosa aqui na Via Show pra galera. Oh. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. E fiquei. Fiquei sem saber. Olha meu parceiro Big Big já na área com o Jairinho. Eu tinha a dizer, e disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. E não, não me queira mais. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro, o DJ Paulinho Calado. Já com Jairinho aqui na Via Show. E a gente vai recordando, a galera vai chegando juntinho. Eu saí com você para lhe falar de amor. E quando provei DJ Jairinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, e disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Não me queira mal. Quero aqui abraçar com muito carinho as Andinas do Pop de Saudade. Hoje aqui no Lendário Rubina, Via Show. Jairinho. Saudade gostosa aqui na Via Show pra você. Eu só queria ter você pra mim. E mesmo assim, mesmo assim, eletricista lá no Cidade Folia, hoje aqui com a gente, valeu! Olha só, a gente bateu a fome aí, só chegar na Tia França e tacacá, chapa mista, de sopa da melhor qualidade, salpicão, e pastel aqui é Dodô. E também tem macarronada e muito mais. Tem arroz com galinha, viu, Dodô? Bora lá, bora lá. Queria estar contigo, um dia eu consigo ser feliz. E aí, tio Givaldo, como é que é? Valência das Poderosas. Já curtindo o nosso lendário Rubi. Hoje aqui na Via Show, vamos lá! Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me amar. Olha a nossa amiga Helena, já chegando juntinho. Vem curtir o lendário, viu? Em cima do telhado. Embaixo. Embaixo do sofá. Se a cama quebrar. Olha meu parceiro Valdo e a Damiana, a esposa Monique. Seu pai é dona Nina. Dona Nina, hein? Miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau. Miau, gatos namorando em meu quintal. Quero aqui abraçar com muito carinho a Tia Vera. Hoje marcando presença, tá com o Jairinho. Abraço pra você, Tia Vera. DJ Jairinho. Deixe eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer milu-milu, por favor. E aí, Silva da Marambaia tá com o Jairinho. Abraço, viu? Em cima do telhado, embaixo do sofá. E se a cama? Se a cama quebrar. DJ Jairinho. Parece que o tempo não passa. É tão cruel a solidão. E aí, meu bem? Meu bem. Toda galera dos Sem Limites. Já marcando presença com o Jairinho. Hoje aqui na Via Show. Saudade. E a saudade gostosa pra galera. Vamos lá! Ela vem cheia de maldade, maltratando o meu. Bora, Sheila. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não encontrei saída. Olha meu parceiro Edmilson de Salvaterra. Um abraço pra você, tá com o Jairinho. Eu só vejo você. E você é? És a razão da minha vida. DJ Jairinho. Meu bem. Sem você aqui é tão sem graça. Parece que o tempo não passa. É tão cruel a solidão. Meu bem. Sem você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade. E a saudade gostosa na Via Show! Mas não encontrei saída. Em tudo só vejo você. És a razão da minha vida. Olha meu parceiro Ed Merengueiro e a Severa já marcando presença. Obrigado pelo carinho. DJ Jairinho. Olha meu parceiro Aranha do Rubi, tá com Jairinho. Meu bem, meu bem, meu bem. Sem você aqui é só saudade. Olha o meu parceiro Robson, Robson e a Michele. Galera de Águas Lindas. O Jaquim no lendário Rubi. Um abraço do Giva Gravações CD. Alô, Baixinho da Borracharia. Fiz de tudo pra te esquecer. E seu grande amor, Laura, tá na área com o Jarine, valeu. Mas não encontrei saída. Em tudo só vejo você. DJ Indy, como é que é, garoto? És a razão da minha vida. Meu bem. Olha a trilha, Jajá! Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. E ela diz assim: ela me enganou e entregou o seu amor. Amor por qualquer. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Bora aqui, Jajá, vou lá em Quaraci. Jairine e Paulinho Calado. Andava pra minha mulher. Vai ter uma serra por lá. Égua chegando, DJ Boy. E essa noite, meu amor, como é que é? Esta noite eu vou pra Moelinho. Para que eu vou beber e encher a cara hoje. Oh, oh, oh, daquela entrada eu quero esquecer. Oh, oh, oh, quanto mais tempo, mais eu lembro de você. Que tá bico seco hoje. Aqui no lendário, meu amor, Luciene, como foi caluniar? DJ Jairinho. Acordando na Via Show. Eu posso ver você em tudo que eu olhar. Via Via Show já lotadinho. E a galera vai chegando juntinho. Na terra e no mar. Se posso ter você em minha ilusão. Eu tenho mesmo é muito amor no coração. Giva Gravações CD, já estão ao CD ao vivo. Hoje aqui na Via Show. DJ Jairinho. Fim de primavera, é quase verão. Olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. terra e no mar. Se posso ter você em minha ilusão, eu tenho medo. Olha que muito amor no coração! No coração. É, DJ Boy, hoje vai ser no F1, F2. Cochino lendário, Rubi! Alô, Via Show! Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. E a gente vai recordando, vamos lá! Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. Para aproveitar os momentos. Aproveitar os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto. O que se puder fazer, aproveitar os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. Atenção, Nandinha! Vou aparecer com o DJ DJ Boy aqui. Vamos lá, saudade, Via Show! DJ Jairinho. Givaldo Gravações CD, Jairzão nosso CD. Ele tá carreira solo hoje. Sanovo Jacaré Dormir. Olha meu parceiro Mauro da Lambuboneira, lá de Marituba, está aqui com o Jairinho, um abraço pra você. Para aproveitar os momentos. Aproveitar os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto. O que se puder fazer, aproveitar os momentos que há tempos Olha o meu parceiro Rafael e a Fernanda, seguidores do lendário Rubita com Jairinho. E a gente vai recordando Via Show. Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha tensão. Vamos lá, saudade! Vem com carinho, aos poucos me cita. Eu não resisto sua tentação. E você? Você. Alô, potência! Ah, você é demais pro meu coração. Ah, você é demais pro meu coração. Ah, você é demais pro meu coração. Você me poderosas, já aqui com a gente, o primeiro fã clube do lendário Rubi, já aqui marcando presença. Vamos lá, saudade. Você invade meu mundo, não me dá tempo para pensar, encanta-me em segundos, em minutos me faz sonhar. Vamos parar de brigar e vamos fazer as pazes. Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama. A gente se ama. Sou todinho seu. A gente chegou de Utuba. A gente se ama. Sou todinho seu. Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. Bora via show, bora via show. Saudade na Via Show! Jairinho. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos português. Rubi. Deve ser importante. Rubi. Eu. Rubi. Sou filho do Raimundo. Rubi. Rubi. E a dona Maria. Oh. A boca do Amazonas. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país, o Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. E aí, Chicago? Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. E volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. Todo poderoso Rubi. Rubi. Poderoso. Amazonas. e a Bob é o Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Quero aqui abraçar com muito carinho, amiga Cíntia, sem limites, já marcando presença com o Jairinho, hoje aqui na Via Show. A minha vez vai chegar. Vem dançar. De cruzeiro. Alô, Chicago! Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Bora ver Chicago! Alô, Via Show, bora esquentar, meu irmão! Alô, Caqueado! E quem sabe dança, como é que é? E quem sabe dança? Rubi, Rubi. Acordou. Curtindo o nosso lendário. Bye. Bahia Show! Poderoso. Não, como é que é? Quequeado, quequeado, quequeado. Do elevador em segurança de amor. Hoje vem curtir o nosso lendário Rubi. Hoje aqui não é Via Show, um abraço pra você, garoto. Rubi. E a saudade chegando. Você pega sua gatinha, o seu amor, para dançar agarradinho na saudade. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho. Você está no Rubi. Me entreguei ao pensar que você me faria feliz. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você. E agora vem você. Você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não. Mas agora não. Agora não, agora não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Saudade gostosa na Via Show com o lendário Rubi. Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. DJ Jairinho. Carinho, lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora? E agora vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. E agora vem você. a gente vai recordando, vamos lá! Resolvi te telefonar só para me dizer que a saudade é imensa e eu não esqueci de você. Pra sair hoje à noite comigo, quero te convidar pra sentir outra vez o teu beijo e poder te abraçar. Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. E às vezes você chama o meu nome, eu também sei. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho, sem motivos, sozinho. E a saudade, como é que é? Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. Olha o meu parceiro Bandera, tá com o Jairinho. Abraço pra você, viu, garoto? Vem viver outra vez comigo. Vibra a saudade, vem. Vem, vem. Boy. Vem me dar esse amor contigo. Vem dançar. Quero aqui abraçar com muito carinho a amiga Edna, seguidora da Gujarinho, hoje aqui no Lendário. E as poderosas estão aqui com a gente. Um abraço pra vocês. Juntamente com a galera lá de Marituba. Um abraço, valeu! Vai dizer poderoso. Tem outro homem, isso eu já sei. E às vezes você chama o meu nome, eu também. E as poderosas vão em peso pra vigiar o Fete Saudade, viu? Dia 7. Por você me deixar, como você deixou sozinho, sem motivos, sozinho. Vem pro Rubi, vem! Rubi! Olha que eu gosto de saudade assim! Como eu preciso te amar! Alô, meu grande amor! Rubi. Como eu preciso te amar, meu grande amor. O meu mundo longe de você, para mim não tem prazer. É tão grande a solidão. Por favor, procure compreender que eu já não sei mais viver. Olha meu parceiro Mauro da Bamboneira de Marituba, está aqui com a gente. Um abraço pra você, Mauro. Como eu preciso te amar. Saudade na Via Show. Meu grande amor. Rubi. Como eu preciso te amar. Meu grande amor. DJ Didio Boy chega junto com o Jairinho. Viajou, já lotadinho. Galera, vai chegando juntinho ainda pra curtir o nosso lendário Rubi. Lendário. Eu preciso te amar. Vem, meu grande amor, vem. Meu grande amor. Como eu preciso. DJ Jairinho. Você no coração. Rubi. Alô, meu grande amor. Meu grande amor. Como eu preciso. Oh, saudade gostosa assim. Foi tão lindo nosso amor. Um sonho de criança. Hoje tudo se acabou. Ficou só a lembrança. Recordo o primeiro olhar e o beijo no portão. Agora não sei onde está a dona do meu coração. Olha meu parceiro Zequinha, saudade de um sonho tão bonito. Tá com o Jairinho do lendário Rubi aqui na Via Show. Dois caminhos tão distantes um do outro, meu amor. E aí, meu amor? Se você está me ouvindo, vem correndo ao meu encontro. E a gente vai recordando. Saudade. Cada instante é um tormento, vem ver como estou. Venha renascer. Só quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Baré. Vim marcar presença hoje aqui no lendário Rubi. Ao lado da patroa aí, seu grande amor. Um abraço pra você, viu? Poderoso. Agora. Se você está me ouvindo, vem correndo ao meu encontro. Cada instante é um tormento, vem ver como estou. Renascer a minha ilusão, traz ao meu coração um pouco de você que já nem sei onde anda agora. Pois eu te chamo a toda hora, vem me fazer feliz. Quero outra vez sonhar. Bora sonhar! Amiga Glória, meu parceiro Danilo. Hoje aqui com o Jairinho na Via Show no lendário. Todos vivemos um dia, só me resta recordar. DJ Jairinho. Parece que eu estou vendo você sorrindo feliz ao meu lado. Yeah, yeah. Mas você. Atenção, DJ Boy. Vou aparecer aqui no portão do estacionamento. O mestre DJ Gilmar. Mas você está tão distante. E entre nós está tudo acabado. Olha meu parceiro Arânia da Eclipse Explosão. Depois que você foi. Hoje aqui no lendário. Tudo ficou muito triste. Aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos. Olha a esposa Nick. Olha quem chegou, baixinho da borracharia. Olha, baixinho, só não vai dormir hoje, viu? Te esquecer por um só momento. 60 minutos por hora. Você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora. Você vive em meu pensamento. Por nada no mundo eu consigo. Te esquecer. Você, você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora. Você vive em meu pensamento. 60 minutos. Mais uma pra você recordar. Você é o Rubi. O Rubi. Rubi. Agora já tá Sheila. Não tenha receio. Eu sei que a vida é mesmo assim. A Sheila e a Natasha dá certinho. Eu posso até chorar contigo. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver. DJ Jairinho. Sou eu. Para que é Jairinho, DJ Boy. E o parceiro DJ Tubarão e o mestre DJ Gilmar. Vamos lá, saudade. O seu verdadeiro amor sou eu. Eu peço a perdão, não sou ninguém pra perdoar. Quando a gente... Olha meu parceiro Raí, Alailson. E o parceiro Adrielson. E o parceiro Alex. Já estão aí com uma caravana lá pro Maranhão. Luiz Domingues é o Ciro de lá. E o lendário vai estar lá pra galera. Ele fez você sofrer. Foi ele que perdeu. Você vai ver. Show da lotadinha assim. E a gente vai recordando e dançando agarradinho. Meu parceiro Silvio da Marambaia tá com o Jairinho. Você pode encontrar muitos amores. Pega, me deu vontade de tomar uma cerveja agora. Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Sônia Gardino, via show, como é que é? Eu vou ficar guardada no meu coração. Na noite tua solidão. Saudade vai chamar meu nome. Meu nome. Eu vou ficar conversa triste de paixão. Em cada bora baixinho, bora baixinho. No toque do seu telefone. as ordinárias. Hoje aqui marcando presença no lendário Rubi na Via Show. DJ Jairinho, DJ Boy Tubarão e o mestre DJ Gilmar. E aí, saudade? Eu vou ficar guardada no teu coração. Nada de fria, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Meu nome eu ficar. Eita, batidão! Voltou a virar só um pouquinho a caixa. Rubi. E você, meu amor? Recordando via show. Poderoso. Alô, Nadir. Nadir, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida. Paysandu e Náutico 0-0, meu irmão. Égua. E minha flor querida. Rubi. Nadir, se eu pudesse, a terra, o mar te ofertaria. O sol, a lua e as estrelas. Minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida. Vivo a te adorar, Nadir, minha flor querida. E a gente vai recordando via show, vamos lá! Alô, Nadir! Nadir, se eu pudesse, o mar te ofertaria. O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível. Olha o meu parceiro Valde e a Damiana. Seu pai é o Dona Nina, esposa Monique. Puxindo o nosso lendário hoje aqui. Te darei para sempre. Bora, Helena, bora, Helena. Os bem curtindo o lendário. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Amiga Luciene, vem curtir, Rubi.